inscreva no canal Fabiano Tailandense. Leandro Costa. Foi como um anjo, você chegou, trazendo tanta paz pra minha vida. Mas foi um sonho, pena amor. Chegou, trazendo tanta paz pra minha vida.